mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele desceu, deixou toda a sua glória, se esvaziou, se humilhou, pisou nesse chão, comeu a nossa comida, nasceu num lar tão simples, tão pobre. Ele se identificou com a nossa dor. Ele se tornou um de nós. Ele sentiu as nossas fraquezas. A si mesmo se humilhou até o ponto de ir até a cruz, onde ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas maldições, os nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele levou tudo que era nosso, tudo de ruim ele levou, para que hoje nós pudéssemos ter tudo de bom que ele tem para nos dar. Ele trocou a nossa dor pela sua cura, a nossa angústia pela sua paz, a nossa pobreza pela sua provisão, a nossa tristeza pela sua alegria. Senhor, te pedimos, dá-nos um coração semelhante ao Teu.